One, two, get down. Que lua louca, hein, nego? Nessa São Paulo frenética, são 22 horas e 13 minutos. Quinta-feira louca. Viva pra nós, aqui é Nego Chique, direto do Valo Velho, discotecando pra vocês nessa sintonia total. Vocês estão ouvindo o som de James Brown, o louco pai do funk original. Look at me. Know what to see. E vai ligando aí que nós estamos aqui tocando o som das antigas pra você ouvir. Só as melhores do funk original. Eu, Nego Chique, deixo um abraço firmão pra toda a rapaziada da Zona Leste, Oeste, Norte e Sul, Baixada Santista, Interior Paulista. E aí, rapaziada, é só ligar e pedir seu som que nós estamos na sintonia. Funk original. O melhor da música preta pra você aí que tá na sintonia. Um abraço pra toda a rapaziada e curte esse som que é muito louco já.